A editora E Realizações apresenta trechos de aulas em que o professor Mário Ferreira dos Santos fala sobre temas relacionados com a filosofia concreta. Estas aulas foram gravadas nos anos 60 de forma amadora por seus alunos. A qualidade do som varia conforme equipamento usado na época.